Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. I smell in your hair. Butterfly, flutter by, butterfly by. Waterfall, send your ripples to us here on the shore of the Lemonade Lake. Pond lilies play hide and seek with the fish. Rabbit run, run, rabbit, rabbit run by. Roaring Mountain is standing close by, covered with snowdrops and glistening with dew. I hear the sound of a small hummingbird. I took your hand and I waltzed off with you. Come to the top of the mountain with me. Jump on a cloud and we'll float to and fro. Seeing the countryside covered with grass and the top of the mountain with candy floss snow. Butterfly lazily drinking the sun, lavishly sprinkled and painted with gold. Here in the land of the mist, sejam bem-vindos à Floresta Encantada, são os sons do rock psicadélico, também rock progressivo, por vezes krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas na Orla da Floresta, com os druidas reunidos. E hoje começamos o programa com os Hollies, a banda de Graham Nash e também de Alan Clark, os grandes compositores dos Hollies, uma das mais importantes bandas britânicas que foram evoluindo, os Hollies foram evoluindo ao longo do seu percurso, e aqui neste registro Butterfly de 1967 abraçam por completo o psicadelismo com uma pop muito mais complexa, mas também algumas texturas mais exóticas. Este é o segundo álbum que os Hollies lançaram em 1967 e é o sétimo registro do grupo de Graham Nash, o último a contar precisamente com Graham Nash, que iria sair para Crosby, Stills and Nash, a banda norte-americana. Começámos o programa de hoje com o tema que dá título a este registro, Butterfly, mas por que não mais uma dos Hollies em 1967, e esta tem de facto texturas mais exóticas com a inclusão da sitar, chama-se Maker. Os Hollies em 1967 na Floresta Encantada desta semana. is glimmering, giant moths are flickering around. texturas mais exóticas na Floresta Encantada com estas duas últimas músicas, primeiro com os Hollies em 1967, no registro Butterfly, escutámos o tema Maker, os Hollies, naquele que foi o último álbum a contar com Graham Nash, ele que saiu para os Crosby, Stills and Nash, ele só viria a cantar com os Hollies em 1983. O registro Butterfly é de 1967. Entretanto, os Chameleon Church, uma banda pouco conhecida, formada em 1967, só com um único disco em 1968, o registro homónimo Chameleon Church, banda formada por Ted Myers, que vinha dos Lost, e uma banda de Boston, e ele ajudou, juntamente com os Lost e também com os Chameleon Church, a cimentar aquilo que se veio a designar de Bosstown Sound, com muitas bandas a saírem de Boston, como por exemplo a banda que Ted Myers pertenceu a seguir aos Chameleon Church, os Ultimate Spinners. Esta banda tem a curiosidade de ter num dos seus elementos o ator de comédia Chevy Chase, ele que tocava bateria, percussão, mas também piano, ele que ficou conhecido mais tarde pela sua carreira na comédia e por ter sido um dos atores originais do Saturday Night Live. E, por que não, aproveitando aqui também a presença de Chevy Chase, recordarmos algumas bandas que têm no seu seio nomes que não associamos com grupos do psicadelismo ou até do rock progressivo, como a banda que se segue. Se chamam-se The Wind in the Willows, uma banda dos anos 60, lançaram apenas um único disco, também em 1968. Chegaram a gravar um outro trabalho, mas nunca viu a luz do dia. Aliás, não se sabe o paradeiro das fitas originais desse segundo trabalho dos Wind in the Willows. Este grupo tem a particularidade de ter, entre os seus elementos, Debbie Harry, a voz de Debbie Harry, que viria, claro, a fazer parte dos Blondie a partir de 1974. Os Blondie que se tornaram numa das bandas mais importantes da New Wave, e com os Blondie, Debbie Harry atingiu, claro, estatuto de estrela à escala global. Mas aqui voltamos a 1968, ao registro do Wind in the Willows, claro, um título de banda influenciado pelo livro de Kenneth Graham, com o mesmo título, The Wind in the Willows, um livro de crianças e que influenciou muito a geração do psicadelismo. Lembro, por exemplo, da escrita de Syd Barrett. Mas voltando a este disco, The Wind in the Willows, por que não escutarmos Moments Spent, e lá pelo meio vamos ouvir a voz de Debbie Harry. What did you see and tell me what you're looking for? What you're looking for? Did you see the colors changing? Did you find the magic key? Did you hear the music of the wind? Did you cry when joy appeared? Where were you last, my friend? And tell me where you spent the last few moments in your pocket. What did you see and tell me? What you're looking for, what you're looking for? Did you feel the texture of your breath? Did you lose the grasping hold that you had? Did you breathe the foggy morning? Did you feel the morning rain? Where were you last, my friend? And tell me where you spent the last few moments in your pocket. What did you see and tell me? What you're looking for, what you're looking for? Once waited morning sundown, waits the evening's daughter. Soon you'll find that the storm of the night has led them through, through this water. Soon you'll hear the gentle sound of flowing water playing. All the songs taught by the wind and gypsy fires fading. What do you see and tell me what you're looking for? What you're looking for? What do you see and tell me what you're looking for? What you're looking for? What you're looking for? A Floresta Encantada, e nesta sequência do programa, nomes que não associamos imediatamente com bandas do psicadelismo. Primeiro, o ator Chevy Chase nos Chameleon Church. Antes estivemos com os The Wind in the Willows, em 1968, e com a voz de Debbie Harry, ela que viria a pertencer aos Blondie, mas que tem a sua presença também numa banda psicadélica de finais dos anos 60. Entretanto, estivemos com os Dandelion's Chariot, banda psicadélica britânica e que tinha nas suas fileiras o guitarrista Andy Summers, ele que viria, claro, a ser o guitarrista dos Police, juntamente com Sting e também com o baterista Stuart Copeland, ele que tem uma carreira já longa antes de se juntar com Sting e Copeland aos Police. Ele pertenceu aos Zoot Money, também a esta banda, Dandelion's Chariot, e acabámos de escutar o single pela qual a banda é mais conhecida, Madman Running Through the Fields, de 1967. Ele viria a pertencer, Andy Summers viria a pertencer aos Soft Machine, em digressão, e também aos Animals. E é precisamente aos Animals que vamos agora, ao registro de 1968, quando a banda era conhecida como Eric Burdon and the Animals, e neste disco Love Is, de 1968. Andy Summers toca, claro, guitarra, e vamos escutar a faixa Colored Rain, é uma versão de um tema dos Traffic, e lá pelo meio um longo solo de guitarra assinado por Andy Summers, para escutar agora então Andy Summers juntamente com os Animals, a faixa Colored Rain, de 1968. Colored rain, bring down colored rain. Thank you. Take out my A Floresta Encantada, com alguns nomes que não associamos imediatamente com bandas do rock psicadélico e do rock progressivo. Últimos minutos com a guitarra de Andy Summers, ele que viria a fazer parte dos Police. Primeiro com os Dandelions Chariot e, entretanto, com os Animals de Eric Burdon. Acabámos por escutar um tema original de Traffic, Called Rain, e que conta com um longo solo de guitarra assinado por Andy Summers. Já o outro elemento que viria a fazer parte dos Police, o baterista Stuart Copeland, integrou os Curved Air, uma das mais famosas bandas do rock progressivo a sair do Reino Unido. Começaram em 1970 Stuart Copeland juntou-se em meados dos anos 70, fez a digressão de 1974 com os Curved Air e gravou dois discos com a banda britânica, o registro de 1975 Midnight Wire e depois o álbum de 1976 Airborne. Estes discos não tiveram assim grande sucesso comercial e a banda terminou pouco depois, e foi aí no processo de dissolução dos Curved Air que Stuart Copeland avançou para os Police. Mas estivemos no registro de 1975 Midnight Wire, e que conta com a bateria de Stuart Copeland. Escutámos a faixa Pipe of Dreams, é um instrumental que pertence então a este disco dos Curved Air, lançado em 1975. E agora vamos seguir para o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. O espaço Zuvi Zeva Zappa da Floresta Encantada pretende todas as semanas passar uma música de Frank Zappa, e hoje vamos até 1975, ao registro Bongo Fury, que Zappa fez em colaboração com Captain Beefheart, Don Van Vliet. É um disco que junta temas gravados ao vivo e outras faixas gravadas em estúdio, tudo misturado neste trabalho de Frank Zappa, que tem a particularidade de ser o primeiro a contar com o baterista Terry Bozzio, ele que iria acompanhar Zappa por grande parte dos anos 70. Vamos ficar com a última faixa deste registro, Bongo Fury, a faixa Muffin Man, Zappa e também Captain Beefheart, neste trabalho de 1975, no espaço de hoje, Zuvi Zeva Zappa, com Frank Zappa. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says, Some people like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin. Girl, you thought it was a man, but it was a muffin. He hung around till you found that he didn't know nothing. Was a man, but he only was a puffin. No cries was heard in the night as a result of him stuffing. We'll be right back. Fowler on trombone, Napoleon Murphy Brock on tenor sax and lead vocals, Jerry Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain Beefheart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are. In a mess, but you know I just couldn't care less. Gonna write me a song about what's right and what's wrong, about God and my girl and all that. Quiet while I make like a cat, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Roam from town to town, guess I get people down, but I don't care too much about that, 'cause my gut and my wallet are fat. Make a whole lot of dough, but I deserve it though. I got soul and a good heart of gold. So I'll sing about war and the cold, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Sings about dreams and I rhymes it with seams, 'cause it seems that my dream always means that I can prophesy all kinds of things. Well, the guy that digs me should try hard to see that he buys all my discs and a hat. And when I'm in town, go see that, 'cause I'm a poet, don't you know it? And the wind, you can blow it, 'cause I'm Mr. Dylan the King. And I'm free as a bird on the wing. Primeiro na Floresta Encantada ao espaço Zuvi Zeva Zappa com Muffin Man de Frank Zappa, tema que podemos encontrar no registro de 1975, Bongo Fury, que conta com a participação de Captain Beefheart, aliás um disco feito em colaboração com Captain Beefheart. Entretanto, passamos para Syd Barrett com um tema que durante muitos anos não chegou ao grande público, Bob Dylan Blues, um tema claro de homenagem a Bob Dylan, mas onde se consegue perceber a escrita um pouco louca e errática de Syd Barrett, especialmente a forma de tocar guitarra. É um tema escrito em 1965 por Syd Barrett, foi gravado durante as sessões do segundo e último álbum a solo de Syd Barrett em 1970. Ficou guardada no arquivo pessoal de David Gilmour, que libertou esta música em 2001 para o Best Of, The Best Of Syd Barrett, Wouldn't You Miss Me. E por falar em Syd Barrett, por que não irmos aos Pink Floyd, num disco que ainda contou com Syd Barrett e que regressou agora às lojas na sua versão mono vinil, como foi feito no seu formato original, depois de The Piper at the Gates of Dawn, que saiu também há alguns meses. Agora está à venda o registro A Saucerful of Secrets, de 1968. É, aliás, o único álbum de Pink Floyd a contar com os cinco elementos: Syd Barrett, Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason e David Gilmour. E os cinco Floyd surgem nesta música que vamos ouvir agora, Set the Controls for the Heart of the Sun, para destacarmos aqui também o regresso às lojas deste vinil dos Pink Floyd e na sua versão mono já à venda. Set the Controls for the Heart of the Sun, os Pink Floyd, em 1968, e a fechar a Floresta Encantada desta semana. Set the controls for the heart of the sun.